Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Estamos chegando, tudo na paz de Cristo aí, meu amado e minha amada. Aumente o volume, tá no ar o Gospel Hits, muito prazer, eu sou o Xandelli, a partir de agora, em 60 minutos, com os principais louvores, né? A música que fala ao nosso coração, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Jeová, que vai falar de uma forma muito especial e muito poderosa. Então, vai se preparando aí, tá certo? Vamos começando aqui o nosso programa com o Ministério Adoração Adoradores, Foi por Amor. Daqui a pouquinho tem a Losão aqui. No ar, Gospel Hits. Jesus, as

Bom, participe então do nosso programa curtindo a nossa fanpage lá no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. O nosso site é www.redegospelhits.com.br. E ainda temos o nosso Twitter. Siga-nos, @rede_gospelhits. Quero dar as boas-vindas a Reencontro da Paz Web Rádio, na cidade de Goiânia, Goiás, direção lá do Daniel Max. A paz do Senhor, seja bem-vindo então mais um parceiro que irá receber gratuitamente o nosso programa. Quero mandar um alô ao missionário Mirialdo de Freitas, em Atibaia, São Paulo, ao José Maria Oliveira de Tabuleiro do Norte, lá no Ceará, para Odinésia Mendes de Miranda, no Mato Grosso do Sul, ao Jocélio Lima Silva, na cidade de Monte Orebe, na Paraíba, e para Luvieira, em Caxias, no Maranhão, em cada canto desse Brasil e também do nosso planeta, por que não? Tem um ouvinte aí recebendo a paz do Senhor através do Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, Tentando Web. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. E vamos dando continuidade aqui no Gospel Hits. Muito obrigado pela sua audiência, você que me ouve em qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. Prazer, eu sou o Xandelli na comunicação e tem mais louvores. Vamos ouvir o que Deus tem pra falar, ok? Alusão pra Miriam Silva, que curtiu a nossa fanpage, ela que nos ouve em Joinville. Também ao Paulo Lima Moraes, na cidade de João Monlevade, Minas. Pra Adriana Vargas, na cidade de Colatina, Espírito Santo, ao Diego dos Santos Souza em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ao Mauro Cardoso de Juruáia, Minas Gerais. A todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor. E agora tem diante do trono grande Deus. Curta aí e seja impactado em nome de Jesus. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Que nos transforma e nos transforma.

apesar de ter uma religião. Onde você chora, onde você ora, a sensação é de que o tempo foi e você ficou. Querendo tudo e ficou sem nada, correu na direção errada. Não dá para abraçar o Deus de amor com ódio. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá para abraçar o príncipe da paz com guerra. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá para abraçar o Deus que é pai com inveja. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá pra conquistar o coração de Deus com grana. Não, não, não, não, não, não dá. Tropeço no caminho do homem de Deus. Apesar do frio da perseguição, traz no peito o calor da compaixão. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Tendo tudo, mas não se apega a nada. Não dá ouvidos à conversa errada. Não dá para abraçar o Deus de amor com ódio. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá para abraçar o príncipe da paz com guerra. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá para abraçar o Deus que é pai com inveja. Pra conquistar o coração de Deus com grana. Não, não, não, não, não, não dá. Não dá para abraçar o Deus de amor com ódio. Não dá para abraçar o príncipe da paz com guerra. Não dá pra conquistar o coração de Deus com grana. Não, não, não, não, não, não dá. De Deus, goste das pessoas, goste de gente. Os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Me abraças. sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és, és minha salvação. Oh, oh, oh, oh. Tu és. Oh, que tu és. Se é lançamento, passa aqui no Gospel Hits, Gabriela Rocha, essa cantora que é abençoadíssima, cantou, encantou com Estás Comigo. Teve outro lindo louvor aqui com Lázaro, O Caminho, e a canção do século, para mim é uma das melhores, trazendo a arca entre a fé e a razão. E a primeira desse bloco foi com Diante do Trono, Grande Deus. Quem recebe o nosso carinho agora é o Dan e a Silvana Dantas, em Santo André, São Paulo. Também o Levita Wellington Carvalho, São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Felipe Fonseca, São Gonçalo, também lá no Rio. A Rosana Mendes, Vargem Grande Paulista, São Paulo. E a Tamires Alves, Florianópolis, Santa Catarina. Em Portugal, estamos nas cidades de Cascais, Vila Nova de Gaia, Lisboa e Setúbal. Já na Espanha, estamos na cidade de Castelón de la Plana. E lembrando que o Gospel Hits também chega em outras partes do mundo, através dos nossos parceiros, emissoras de rádio e web rádio. E quem quiser participar e deixar aí a sua localização para a gente mandar alô aqui nos próximos programas, envie um e-mail, ouvinte@redegospelhits.com.br. Nosso site, redegospelhits.com.br, é só ir lá e deixar o seu recado em nosso mural. E o famoso Facebook, né? Todo mundo tem um Face aí. Pesquise por Rede Gospel Hits, curta nossa página e mande seu alô. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 9h30 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par rubricas diversas, música portuguesa e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 10h30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. Terceiro e último bloco aqui do Gospel Hits, mais louvores para você, ouvinte abençoado. Olha, no final do programa tem uma mensagem de Deus aí, hein? O pai vai falar conosco daqui a pouquinho. Vamos curtir aqui as três últimas e eu quero mandar mais alôs. Alôs abençoados aos nossos ouvintes que curtem e deixam recados em nosso Facebook. Para Roberta Sabino, não mencionou onde mora. A todos lá da Rádio Zoe, parceira do nosso programa lá na cidade de Guararapes, São Paulo. Para Roseli Baroni, de Alecrim, no Rio de Janeiro, aliás, Rio Grande do Sul. Para Adriana Góes, em Presidente Prudente. Ao Valdeci Soares Bonifácio de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul. ele deixou um recado em nossa fanpage, está oferecendo aqui para a família e para todos os jovens do Batalhão Missão Indígena Unidas, lá da aldeia Moreira. Aliás, Miranda, que é uma cidade muito bonita, né, lá no Mato Grosso do Sul, e a nossa audiência lá é muito grande. Que Deus possa fazer chover lá muitas bênçãos aos nossos amados e amadas de todas as denominações curtindo aí o Gospel Hits. Eu quero mandar um alô aqui para os católicos, evangélicos, espíritas, budistas, você que é da Testemunha de Jeová, enfim, não importa a sua religião, a sua denominação, né? Curta aí o Gospel Hits, que é feito especialmente para você, porque Deus tem um projeto na sua vida aí. Amém? Bom, o Edilson Carvalho, de Boa Vista, em Roraima, dedica a todos os ouvintes da Web Rádio Gospel e ADN. Também alô ao Davidson Wesley, de Virginópolis, Minas Gerais. E agora tem Fernandinho, Uma Coisa Peço ao Senhor. Gospel Hits.

Gospel Hits também destaca louvores internacionais. E essa aqui é do Paul Oakley, Be Lifted Up. Será que eu tô bem no inglês aqui? Me perdoe, viu? Teve Aline Barros, Louvor ao Rei, né? Essa música ao vivo que fez parte do seu CD em comemoração aos 20 anos de carreira. Aline Barros, né? A cantora do século. Participe aí do Gospel Hits curtindo a nossa fanpage no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Deixe o seu recado, peça sua música, mande o seu alô. Aliás, eu quero pedir desculpas aos irmãos que pedem louvores, mas o Gospel Hits só tem 60 minutos, é semanal e não dá tempo de atender todo mundo, mas o alô aqui não falta. Então, se você pede um louvor através do contato com o nosso programa e a gente não atende, me perdoe, viu, meu irmão? Tomara que um dia o Gospel Hits possa ter mais tempo para atender a todos. Graças a Deus, o Gospel Hits é um programa que cresce muito no Brasil, levando a palavra de Deus para todas as criaturas. Agora tem a mensagem bíblica, ouça aí! Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é Os Contrastes entre a Sexta-feira e o Domingo. Vamos recorrer lá na passagem de João, capítulo 11, versos 25 e 26, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Bom, numa sexta-feira, milhares de anos atrás, Jesus foi pregado na cruz do Calvário e ali sofreu as piores dores, humilhações e torturas. Seu sofrimento foi tão intenso que o desfigurou. Além da dor emocional e física, Jesus carregava naqueles momentos na cruz a podridão do pecado da humanidade. Até mesmo Deus virou as costas para ele. Jesus ficou completamente só, suportando todo o peso do seu e do meu pecado. Ele morreu como um ladrão, um assassino marginal. Que fim trágico e triste, né, meu amado e minha amada? Contudo, e somos gratos a Deus por isso. 3 dias depois, ele foi devolvido da morte com toda a glória. Jesus venceu a morte, ressuscitou, pagou o preço de todo o pecado e está vivo para reinar para sempre. Naquela sexta-feira, Jesus foi vítima inocente do ódio das autoridades de Roma e também dos religiosos judeus. Aparentemente, ele estava derrotado e, segundo aqueles que o consideravam uma ameaça à sua vida e à sua influência sobre os outros, foram definitivamente eliminadas. Mas então aconteceu a ressurreição, que mostrou a todos que ele não era um fracassado, mas um vitorioso. Amém! O sofrimento do Calvário não retratava escuridão, derrota e tragédia, mas o cumprimento de sua suprema missão de redimir a humanidade e solidificar seu reino eterno. Esta é uma lição que não podemos esquecer. O contraste entre a sexta-feira sombria no Calvário e o domingo glorioso da ressurreição. Muitas vezes nos deparamos com dificuldades aparentemente intransponíveis, fracassos, humilhações e desilusões. Na pressão da dor que nos aflige, a experiência representa um retrocesso. Chegamos até a questionar se Cristo é realmente o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos permitir que nada nos desvie do foco principal da nossa vida, porque nem tudo é o que parece ser. Quando Jesus foi preso, torturado, julgado, crucificado e sepultado, tudo indicava que o inimigo saíra vencedor na guerra espiritual pela nossa vida. Mas na manhã daquele domingo que passou para a história, a situação era completamente diferente. Cristo triunfara contra Satanás e ele está vivo para todo sempre. Nem tudo que termina pode realmente ter chegado ao fim. Ei, você escutou aí?